cantinho adorado. No mundo há tanto pecador. Fica com mais pedido. Faz queixa, paz e amor. Fica com mais pedido. Faz queixa, paz e amor. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Cá estou com boa disposição e a música da Glória. Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem está a descansar, a ouvir a Rádio Arcanciel, um bom descanso. E vamos aqui fazer todos um pezinho de dança, que eu vou-vos passar música para alegrar a nossa tarde aqui na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, e vamos já ficar então com o Vira Desgovernado. Vamos então ver o que é isto. Então vamos escutar. Fiquem bem, até já. Quem não pode. 96.2. La FM en couleur. Muito bem, 14 horas e 16 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, hoje somos o 12 de julho. Muito bem, muita gente já está preparando as suas malas para seguir em viagens de férias. Quem dera esse dia, não é, que tudo corra bem, é o que eu desejo. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita de hoje. Vai ser para o lanche. Vai ser para tomar com um chazinho, com um café. Pronto, até lá fiquem a pensar. Mais ou menos já sabem o que é. Quando eu digo que é para tomar ou café ou chá, já sabem. Então, vamos agora então continuar com boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, vamos ficar com uma desgarrada, Namorar Online. Isto agora é o que está a dar. Ora então, fiquem bem, até já. Eu fiz a conta bem feita, desde as 9:20.

terras e terras, e espalho a minha alegria. Mais um dia que passou, meus filhos, aqui estou. A saudade estava a apertar neste duro dia. Quis assim, trabalho para os meus filhos, lutarei para que nunca lhes falte nada. O papai irá voltar, mil beijos irá vos dar. Meu coração chora quando está longe de casa. Rolo na estrada, aperto no coração, sem meus filhinhos nestes palcos a cantar. Não há mais nada que mate a solidão. Filhos queridos, ainda sempre vamos amar. Rolo na estrada, muito bem, 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, eu vou aqui dedicar uma música dos parabéns para o meu genro Rui, que esteve de parabéns, para ele, para a sua esposa Sandrina de Brito, e para seus filhos, e para seus pais, e para seus colegas de trabalho, que neste momento devem estar todos juntos. Ora então, uma boa continuação de um bom trabalho, e aqui ficamos com Jorge Ferreira, parabéns para o meu Gil Rui, e com muitas felicidades. Um beijinho da minha parte. Até já. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade, e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho,

Ora, muito bem, 14 horas e 42 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, da parte de Maria Pereira, vamos ficar com Mãe, tu partiste e não voltaste, isso é que é. Ora, então, para ela, da parte dela, para todo o auditório, para todos os animadores, que todos nós, entre, ora bem, mas há pessoas, a maior parte, já não tem cá as suas mães. E que elas descansem todas em paz e que estejam lá muito tempo sem nós. Ora então, da parte de Maria Pereira, para seu marido, para seus filhos, para seus netos e para todo o auditório, para todos os animadores, muito obrigado, e para todas as pessoas que a conhecem. Ora então, vamos então ficar. Mãe, tu partiste e não voltaste. Até já. No meu pequeno quartinho existe ainda velhinho um quadro que nele contém. Um retrato que é sagrado e nele é fotografado o rosto de minha mãe. Como é sempre o meu desejo, vi sua boca mexer, parecendo querer-me dizer que é tão doce esse teu beijo. Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste. Parece português e vai tudo de rimbo baile. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje não sabes e vai tudo de rimbo baile. Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez, e vai tudo no limpo malho. Ora, é muito bem, 14 horas e 51 minutos, como o tempo passa a correr. Ora, então, vamos ficar aqui com Maria Celeste e Carlos Ribeiro, português imigrante. Este é para todos aqueles imigrantes que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória, aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, então, para eles, uma continuação de uma boa tarde, para aqueles que estão a trabalhar e para os que estão a descansar, uma continuação igual. E uma boa viagem também para quem vai em viagem, já em caminho para Portugal, que Nossa Senhora os proteja a todos e a todos aqueles que cá ficam, que nos proteja sempre. Ora então, vamos ficar com Maria Celeste e Carlos Ribeiro. Até já. chora. Vão-me embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo mãe, deixo a mulher a chorar. Dos filhos levo lembrança, tenho esperança de voltar. Muito bem, 14 horas e 55 minutos, e eu tenho aqui mais uma dedicatória de parabéns, que é os três boémios, os parabéns, que é para a Melanie do Café Restaurante O Brasito, que está de parabéns. Eu desejo um grande beijinho da minha parte, cheio de felicidades, e que seja pela vida fora sempre. É para ela e para seu marido e seus filhos e para sua avó Dona Antónia, para todos os seus familiares, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, para toda a gente da família Dias. Ora então, vamos ficar com os três boémios, os parabéns e muitas felicidades. Até já. me desculpe, mas este não está muito bem, não está a passar muito bem. Se eu tiver uma oportunidade, ainda lhe vou passar outro, se não, ficamos assim. Pronto. Uma boa continuação de uma boa tarde e vamos continuar com a boa música e a boa disposição. Até já. Sou minhoto, trago comigo cantigas da minha terra, o verde deste meu ninho e o ar puro da serra. Nos campos o verde milho, na espera da despolhada, meu amor canta comigo numa doce desgarrada. Meu cantinho adorado, minha terra onde nasci, corri mundo lado a lado, mas como tu nunca vi. Nas romarias do vinho, no viracho lamalhão, todos batem seu pezinho e dança meu coração. Rapazes e raparigas respeitam a tradição, pagam promessas antigas, todos vão na procissão. É tempo de regressar e te deixar meu cantinho, ao Senhor eu vou rezar. Deixar o meu cantinho, ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu vinho. Sou o minhoto de raiz, sou o minhoto e sou feliz. Sou o minhoto de raiz, sou o minhoto e sou feliz. Viva o verão, não há estação como esta. É uma emoção que voam as andorinhas, chegam os imigrantes, andam na rua perninhas mais provocantes, voam as andorinhas, chegam os imigrantes. Viva o verão, não há estação como esta, é uma emoção, cada dia uma festa, andam na rua perninhas mais provocantes, voam as andorinhas, chegam os imigrantes. Andam na rua, perninhas mais provocantes, voam as andorinhas, chegam os imigrantes. Muito bem, 15 horas e 5 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos à minha receita de hoje para tomarmos o nosso café ou o nosso chá daqui a bocado. Lá para 5 horas, mais ou menos, né? Vai ser umas filhós de maçã. E também, se quiser juntar outros ingredientes, podem juntar. Deito maçã e deito-lhe também sementes secas. Faz muito bem e é bom para a saúde. Ora então, pegamos numa terrina, não é? E pomos lá um copo de água. E vamos pegar numa maçã bem boa, nem muito pequena, nem muito grande, não é? Vamos fazer aí umas filhós, mais ou menos para 10 pessoas. Uma grande maçã já dá mais 10 pessoas, não, desculpem lá, dá para umas 3 ou 4 pessoas comer bem. Pegamos na maçã, já temos a água e uma areinha de sal muito pequena, atenção, e uma colher de açúcar também lá dentro. Esses são os primeiros ingredientes a entrar. Depois, de seguida, então, pegamos numa maçã, descascámo-la e vamos pegar num raspador de raspar a cenoura com aqueles buraquinhos mais grandes, porque a cenoura, se for para deitar na salada, claro que tem que ser um bocadinho mais grossa, não é? E então nós pegamos nessa parte mais grossa que tem o raspador e vamos raspar a maçã e deitamos a maçã toda raspada lá para dentro da bacia de onde vamos mexer a fazer a massa das filhós. Deitamos lá para dentro, bem raspadinha, meter dentro da bacia onde já tem a água e os ingredientes que eu disse. E pronto. E depois, de seguida, vamos a juntar 3 ovos. Vocês deitar mais ou menos um bom copinho de água. Vá. E depois a juntamos 3 ovos. E de seguida vamos a juntar farinha de fazer bolos. Algumas já terás fermento, mas se não tiver fermento, farinha de trigo, não é? Vai deitar um bocadinho de fermento em pó, juntamente com a farinha. Deitar uma colherinha daquelas de sobremesa. Então, vamos mexer isso tudo, vamos deitando farinha, vamos mexendo, até que fique grossa a massa, não muito grossa, nem que você pega na colher depois, vai mexendo bem até ficar bastantes bolhas em cima, que ela fique bem mexido, tudo bem mexido. Os ovos e a farinha, todos os ingredientes lá mexido, amassar tudo junto. E depois, quando estiver bem mexido, vai pegar na colher e vai ver se ela não vai... Temos o tacho ao lado a ferver em óleo, não é? Um bocadinho, mais ou menos um bom centímetro de óleo. E quando estiver assim a ferver, é que deita colher por colher, que é cada colher, normalmente, não convém ir assim a sujar o fogão todo, não é? Convém que esteja a massinha dura, que não caia da colher para fora, mas que saia da colher, não é nenhum, não vamos fazer pão. Então, pronto, e deitam uma colher para cada filhote e vejam que ela fique... Pronto, que elas vão começar a crescer. Isso cresce bem. Depende da mão de quem ainda está a fazer, porque há pessoas que até nem crescem. Mas pronto, eu por acaso dou-me bem com isso. Então, pronto, e vai fazendo, quando ela estiver castanhinhas, ou ao seu gosto, se gosta dela mais castanhas, deixa pôr fritar mais castanhinhas, de um lado e do outro, vai virando, vai vendo, e depois de estar a ferver, não convém estar a lume muito forte, senão vocês não as trepassam por dentro. Eu estou a dizer para deitá-las quando o azeite, o óleo estiver a ferver. Mas depois, bom, depois de as deitarem, depois ponha a lume mais brando, porque tem de elas ficarem cozidas por dentro. Tem de amassar, convém lentamente deixá-las pôr castanhinhas ao gosto de vocês. Pronto. E depois ponham numa travessa, vão tirando para pondo numa travessa, vão pondo outras, vão deitando, vão pondo outras, e pondo uma colherinha de mel ou açúcar com canela. Misturado também é bom. Ou mel, se vocês quiserem, assim por cima delas, é ótimo. Pronto. E estão boas para vocês terem um bom lanche agora daqui a bocado. Também são fáceis de fazer, em 10 minutos vocês fazem-nas. E é um bom lanche. E ora bem, que seja com muita saúde, muita paz e muito amor. E até já. Vamos então continuar com a boa música e a boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, até já. Estou chegando, fico contente por aqui.

estava com muito medo. Disse que tinha uma cobra em seu quintal. Pulei a cerca para socorrer a vizinha. Matei a cobra, mas foi uma confusão. O seu marido é um homem ciumento. Apareceu e apanhou com o pau na mão. Eu de pijama, ela sobe camisola. Ele dizia, mas falando não tem rolas. É bom que tenhas uma boa explicação. Se não tiveres, eu mando os dois para o caixão. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Com muito custo convenci o meu vizinho que tudo aquilo é uma coisa normal. Eu tinha ido socorrer sua mulher. E se não fosse, poderia ser fatal. Tudo explicado, eu voltei para a minha casa. E me deitar, mas acabei dormindo mal. Pois eu sonhei que o meu vizinho me matou. Que pesadelo parecia ser real. Pois só um susto foi o mal entendido. Pois o sujeito imaginou que foi traído. Por muito pouco ele não perdeu a calma. E é por isso que eu fiquei com este trauma. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. O meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Muito bem. Ora, 15 horas e 29 minutos aqui nos estúdios da Rádio RKCL 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com Micael Vai Vingança, Malhão dos Portugueses, de imigrante, dos imigrantes. Ora, assim, do imigrante, muito bem. Isto é para todo o auditório, para todos os animadores, para o nosso Florentinho amigo, que nos grava as nossas emissões, e para todos os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel 96.2, e para todos aqueles que já por aqui passaram pelos nossos estúdios da nossa Rádio Arcanciel. Ora então, para todos eles, uma continuação de uma boa tarde, fiquem bem, até já. Vamos lá dançar. sede e sede erguer. Já diz o velho ditado, ser imigrante duas vezes deixou o português magoado. Mas somos um povo alegre, isso ninguém nos tira. Chegou o fim de semana, hoje não fico na cama. Vamos lá dançar o vira, mãozinhas no ar.

nossa paixão tão ardente, um amor sem fim. Nosso amor é lindo, nada faz sentido se um dia eu te perdi. Só em te tocar volto a renascer, contigo o mundo volta a brilhar. Minha linda, meu amor do coração.

bem cedo começa a mais, cedo começa a sofrer. Eu jurei para Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer aqui, estar aqui na vossa companhia. Espero que tenham a continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. E para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição para todos vocês. Ora, vamos continuar a ouvir o nosso Jorge Ferreira e até já. Ora, uma continuação de uma boa tarde, um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Assim me despeço com um grande beijinho para todos vocês que estão desse lado à escuta da Rádio Arcanciel. Ora, então fiquem com o RTP Internacional. Até para a semana. Até que já esperava há muito tempo que isto pudesse acontecer, porque, como é sabido, eu julgo que praticamente todos os colaboradores, quer do Grupo Parlamentar, quer do Partido Social Democrata, há muitos meses atrás já foram chamados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária para prestar declarações. Ouvido pelos jornalistas no Parlamento, Hugo Carneiro revela que não foi para já constituído arguído no âmbito deste processo, até porque mantém a imunidade parlamentar. Ele assume que foi um dos visados nas buscas de hoje realizadas pela PJ e pelo Ministério Público, uma investigação que teve origem em denúncias internas feitas em 2020 e que incide no alegado uso de dinheiro público da Assembleia da República para pagar salários de funcionários do PSD durante a presidência de Rui Rio, sendo que as verbas disponibilizadas pela Assembleia da República são destinadas exclusivamente a cargos de assessoria dos grupos parlamentares.